Eu nadazinho. Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Meu amigo, minha amiga, é você! Você aí, que vai passando agora, quer fazer economia? Então vem pra cá! Aqui no Monteiro Alimentos, temos sempre ofertas imperdíveis! Aqui vendemos no atacado e varejo! E aí, vamos aproveitar? Aqui tem Havaianas Brasil 10, o par, por apenas R$ 21,99! Você não escutou errado, não! R$ 21,99! Tá barato, hein? Tem Bom Ar, Campos de Lavanda, a unidade de 360ml, R$ 11,50. É isso aí, R$ 11,50. Tá muito barato, não tá? Tem Vassoura, Condor, a unidade, R$ 4,99. É isso aí, meu amigo, R$ 4,99. O quê? Não acredito. Aqui no Monteiro Alimentos tem sempre mais ofertas pra você. Acendedor Clique, unidade, por R$ 3,99. Só R$ 3,99. Whisky Red Label, o litro, por apenas R$ 89,99. Eita, mano. É isso aí, meu amigo, R$ 89,99. E aí, vai ficar de fora dessa? Se liga no rim. Ah, caiu o DJ. Caleb, o capitão. Preço baixo é só aqui. Falou em preço baixo? O lugar é aqui, no Monteiro Alimentos. Essa oferta tá demais. Escuta só. Refrigerante Indaiá, pequeno, fardo, com 12 unidades de 250ml, qualquer sabor, somente R$ 10,99. Você não ouviu errado, não. R$ 10,99. E tem mais. Batom Garoto, branco, caixa, com 30 unidades de 16 gramas, por R$ 23,99. Escute bem, ó. R$ 23,99. Ah, e tem Tridente com 21 unidades de 8 gramas por R$ 29,99. Só R$ 29,99. É bom demais comprar barato assim, não é? Caixa de pizza, o pacote com 25 unidades por apenas R$ 24,99. É isso aí, meu amigo. R$ 24,99. Esponja campestre, caixa com 60 unidades, R$ 26,99. Gostou? Só R$ 26,99. Sabonete Protex, vitamina E, 85 gramas, a dúzia por apenas R$ 29,99. É isso aí, meu amigo, R$ 29,99. E aí, gostou? Vem pra cá. Aqui tem refrigerante Frevo, fardo, com 6 unidades de 2 litros, por apenas R$ 17,99. Só R$ 17,99. É bom demais comprar barato assim, não é? Mas é só aqui, no Monteiro Alimentos. E não acabou, não. Tem refrigerante Frevo, fardo, com 12 unidades de 250ml, por R$ 9,99. Escute bem aí, meu amigo. R$ 9,99. Cuida! E vem jogando de latinho, meu amigo, minha amiga, é você! Você aí, que vai passando agora, quer fazer economia? Então vem pra cá! Aqui no Monteiro Alimentos, temos sempre ofertas imperdíveis! Aqui vendemos no atacado e varejo! E aí, vamos aproveitar? Aqui tem Havaianas Brasil 10, o par, por apenas R$ 21,99! Você não escutou errado, não! R$ 21,99! Tá barato, hein? Tem Bom Ar, Campos de Lavanda, a unidade de 360ml, R$ 11,50! É isso aí, R$ 11,50. Tá muito barato, não tá? Tem Vassoura, Condor, a unidade, R$ 4,99. É isso aí, meu amigo, R$ 4,99. O quê? Não acredito. Aqui no Monteiro Alimentos tem sempre mais ofertas pra você. Acendedor Clique, unidade, por R$ 3,99. Só R$ 3,99. Whisky Red Label, o litro, por apenas R$ 89,99. Eita, mano. É isso aí, meu amigo, R$ 89,99. E aí, vai ficar de fora dessa? Preço baixo é só aqui. Falou em preço baixo? O lugar é aqui, no Monteiro Alimentos. Essa oferta tá demais. Escuta só. Refrigerante Indaiá, pequeno, fardo, com 12 unidades de 250ml, qualquer sabor, somente R$ 10,99. Você não ouviu errado, não. R$ 10,99. E tem mais. Batom Garoto, branco, caixa, com 30 unidades de 16 gramas, por 20